lembrando os dias de 99, quase 19 anos intensamente vividos, respirando a cultura que ainda me move. Se até Jesus chorou, vagabundo se comove. Bebida e química, nada disso ameniza. Também prefiro um digestivo que me tranquiliza. Eu era só um moleque, só pensava em pintar, fumando um beck, riscando até a tinta acabar. Era uma cru querendo se expressar a qualquer troco. Me trouxe amigos, até hoje valorizo os poucos. Confio neles mais do que na polícia. Quem confia em polícia, eu não sou louco. Hoje responsas maiores que na adolescência. Época de inocência, mas minha consistência eu conheci depois de um tempo e aprendi a ter coerência. Tenho orgulho em exaltar as minhas influências. A promessa que fora feita está cumprida. Agora eu que tomo conta da minha família. É muito mais do que eu posso desejar pra mim. Toda felicidade é pouca, toda que possa existir. Canto pra louco que me entende. Tô aqui, sou assim. Se for do louco, a gente mesmo acende. Fogo na bomba, Nikiba disse anteriormente. Três tragadas, solto preso, corre o back aí. Canto pra louco que me entende. Tô aqui, sou assim. Se for do louco, a gente mesmo acende. Fogo na bomba, Nikiba disse anteriormente. Três tragadas, solto preso, corre o back aí. Fala logo esse fininho, lembra? Senti firmeza, quero a paz, aprecio o tema. Sem medo de errar, eu nunca fui bom filhinho, bom aluno. Subi no morro algumas vezes só pra comprar fumo. É o que consumo com orgulho. Não durmo no barulho, não carrego embrulho. No Imirim, no Lausanne, o bicho pegava mais. Quando pichava muro, tinha sempre um correndo atrás. Mas na área é assim, só gosto de quem gosta de mim. Tô com meus amigos, luto até o fim. Quero mais que apenas existir. Posso até tentar ser feliz, ser do bem, não do mal, sem desistir. Mantendo a persistência como diretriz. O que faria se o mundo inteiro pudesse me ouvir? Eu falaria pra todo mundo refletir. Tô livre na minha, o que que há de errado? Tô dando um rolê com os meus chegados. Na terra da garoa, curte rap, não enjoa. Quem não é cabelo à voa. Canto pra louco que me entende. Tô aqui, sou assim. Se for do louco, a gente mesmo acende. Fogo na bomba, Nikiba disse anteriormente. Três tragadas, solto preso, corre o back aí. Canto pra louco que me entende. Tô aqui, sou assim. Se for do louco, a gente mesmo acende. Fogo na bomba, Nikiba disse anteriormente. Três tragadas, solto preso, corre o back aí.